Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by? Estamos no ar agora. Esse é o quarto podcast do Fundação sobre o paradoxo de Fermi e o novo sistema encontrado algumas semanas atrás, o TRAPPIST-1. A gente vai mostrar algumas das possibilidades que esse sistema tem. A gente vai também tocar no assunto primordial, que é: se tem tantos planetas que abrigam vida, por que a gente está tão sozinho nesse universo? Então a gente conta aqui com uma grande equipe de intelectuais que a gente espera trazer mais esse assunto para vocês. Então eu vou deixar que cada um se apresente. Eu sou o Rodrigo Zotes, sou estudante de publicidade na PUC e ilustrador digital. Eu sou o Alisson Augusto, eu sou estudante de filosofia também na PUC. A gente conheceu o Zotes, aliás, na PUC. A gente vem trabalhando junto desde então. E aqui no Fundação a gente pretende abordar essas questões relativas, né, às possibilidades, uma ideia meio futurista, né? E eu até já vou deixar aqui, já vou deixar bem anotado, bem constado, né, que eu fiz um vídeo sobre, né, o paradoxo de Fermi, o sistema TRAPPIST-1, e também servindo como um anúncio aqui para o nosso papo de hoje. Então espero que todos aproveitem e vamos nessa. Bom, sou o Caetano, participei já dos dois podcasts anteriores, faço doutorado em computação e fico muito feliz em participar mais uma vez com vocês. Bom, eu sou o Regis, sou formado em filosofia no longínquo século passado, em direito agora no início deste século, e em breve me formarei em licenciatura em dança. A gente vai começar então explicando, ou na verdade abordando os temas sobre o TRAPPIST-1 e mostrar o que ele significa e afinal o que é e o que realmente são esses planetas. Então, baseado no que a gente aqui conseguiu pesquisar, basicamente é um sistema composto de uma anã vermelha, e o nome TRAPPIST é o nome da própria anã. Na verdade, o nome TRAPPIST é do próprio telescópio que descobriu a estrela, e ao longo do tempo foram descobrindo planetas ao redor dela. Descobriram 4 planetas há algum tempo, e em fevereiro descobriram mais outros 3, completando 7. A grande novidade desse sistema é que todos os planetas estão na zona habitável. A zona habitável é uma região onde consideravelmente não tem muito calor ou muito frio. Levando para os nossos conceitos de sistema solar, a nossa zona habitável é exatamente onde a gente está, e a zona de Marte, se eu não estou errado. Mas a maioria, ou se não todos esses planetas, estão nessas zonas habitáveis. Contanto, é uma anã vermelha que está controlando esses planetas. E a anã vermelha, a vantagem dela, por se dizer, é que ela tem um tempo de vida muito maior do que um Sol normal. Ela vai demorar ainda 12 trilhões de anos para virar uma anã azul. Uma anã azul é quando ela acaba com todo o compartimento, digamos, de hidrogênio dela. E não existe nenhuma anã azul no universo, quer dizer, no nosso universo observável, porque não teve tempo de nenhuma estrela anã vermelha virar uma anã azul. Então, baseado nisso, eu pesquisei várias informações dos planetas para ver o que tinha, qual é que era desses planetas. Incrivelmente, não tem muita coisa. O que tu mais vai encontrar é mais de localizações dele, tu vai encontrar talvez a densidade da atmosfera, a inclinação dos polos, mas tu vai encontrar muita informação, porque realmente não tem muita informação. Os dados que a gente tem sobre esses planetas são muito indiretos, né? Basicamente, a gente consegue calcular o tamanho deles, a composição química aproximada, né? Além disso, só se a gente conseguir chegar mais perto. Mas o barato dessa hipótese é que a coisa mais comum no universo são anãs vermelhas, né? Então, se por um acaso houver vida e logo no primeiro sistema e a anã vermelha que a gente encontra tiver vida, então a vida deve ser uma coisa possivelmente muito comum. O mais interessante são mesmo as implicações disso, né? A gente precisaria explorar, estudar mais para ver se existe algum tipo de vida nesses planetas. A gente vai demandar um estudo aí bem maior, mas é isso que traz a gente para a discussão do nosso hangout podcast de hoje, que seria a questão do paradoxo de Fermi, E que significa, basicamente, implica não perguntar cadê todo mundo, né? O Trappist-1, ele tem um monte de planetas, né? Se conseguiu verificar isso, porque como as anãs vermelhas são pequenas, né? Mais ou menos um pouco maior que Júpiter, o efeito gravitacional dos planetas é mais perceptível e o efeito de luz também é mais perceptível quando eles passam na frente, né? E por isso deu para analisar se puder, a partir de agora, então, ter essa técnica de como investigar as anãs vermelhas em busca de planetas. Como eu já comentei, é o tipo mais comum de estrela, então vai se poder verificar muitos planetas. E se houver viabilidade de vida nesses planetas em estrelas vermelhas, orbitando estrelas vermelhas, isso é muito promissor em relação a muitas oportunidades da vida surgir. O problema em relação às estrelas vermelhas é que elas são sujeitas a muita variação. Os planetas ficam relativamente muito próximos para ficar dentro dessa faixa habitável. E então essas variações grandes que as estrelas vermelhas sofrem, muito maiores que o Sol, por exemplo, sofrem, podem dificultar muito ou limitar a complexidade ou impossibilitar que a vida surja nesse tipo de planeta. O que não quer dizer que não sejam lugares interessantes para, talvez, colonização ou exploração de recursos, né? Vale notar que quando a gente fica pensando sempre em vida inteligente, né? Mas, na verdade, o fato de surgir a vida não significa tanta coisa, né? A vida precisaria ter condições de surgir a vida e de essa vida evoluir até chegar em algo que seja mais... Do nosso interesse, claro, seria do nosso interesse algum tipo de vida, mesmo microscópica, mas é algo que possa ser mais perceptível, talvez, ou interessante para as nossas especulações. E que como a gente não tem ainda nenhum outro modelo de vida que não seja o nosso, qualquer porcaria seria interessante. Sei lá, como, digamos assim, haveria uma convergência de membrana celular, de ribossomo, alguma coisa como ribossomo, alguma coisa como o RNA, o DNA. Outras ou se essa vida seria baseada em carbono mesmo, né? Pode ser que não. É o mais provável, né? Porque todas as outras formas são eficientes, pelo que a gente consegue imaginar, pelo menos. Então, dentro da química, o nosso sistema... provavelmente o mais viável, né? Claro que um tipo de vida muito mais lento que o nosso pode ser baseado em outro sistema, sinistro, muitas vezes é comentado, no lugar do carbono, mas, digamos assim, não é como nos filmes de ficção científica em que alguém baseado em carbono aperta a mão de alguém baseado em silício que tem uma forma manual, né? Houver uma forma. O carbono de... é muito mais abundante, não seria? Bem mais devagar, né? O carbono é mais abundante do que outros elementos que poderiam ser usados nesse ano. O silício também é abundante. Né? O silício e o hidrogênio, se eu não estou enganado, são os materiais mais abundantes do universo que a gente já conseguiu explorar. E só queria fazer mais um adendo. Entrou mais um participante agora que a gente não conseguiu tempo de apresentar. É o Eduardo. Então, Eduardo, por favor, se apresente, meu rapaz. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Eduardo, sou biólogo pela Unesp de São José do Rio Preto. Agora estou fazendo mestrado em Biologia Evolutiva e vim para contribuir um pouquinho para o podcast, participei da primeira edição. Uma coisa que eu achei interessante que o Regis falou foi a questão da composição dos planetas candidatos, né? Eu acho que a expectativa desse novo sistema é bem alta, justamente por conta da zona habitável que o Rodrigo mencionou, e a questão da composição dos elementos químicos que a gente espera num planeta, né? Então, tem até a hipótese probabilística de que, se dependendo da composição do planeta, se ela for muito parecida com o que a gente teve aqui na Terra, a probabilidade é de que a gente tenha formas de vida da mesma forma que a gente teve na Terra. Então, baseado em carbono, com DNA, RNA, por conta não só da disponibilidade das moléculas orgânicas e inorgânicas, mas pela estabilidade que elas formam umas com as outras nesse ambiente. Então, para esses planetas que estão nesse sistema, o TRAPPIST-1, caso a gente consiga estudar mais a fundo centro gravitacional e todo o resto, provavelmente, se daqui uns anos encontrássemos vida lá, seria algo muito parecido com aqui, pelo menos bactérias ou protistas ou alguma coisa assim. Sim, ainda é tudo muito no palpite. E uma coisa que a gente falou é muito importante, e eu também levo um pouco mais adiante, a anã vermelha, ela possui alguns componentes diferentes do nosso Sol. E a gente até tinha comentado uma vez que, se é possível existir um tipo de vida, ela estaria sujeita a um certo nível de radiação, não. Porque os próprios elementos dessa anã vermelha vão ser diferentes. Então isso implicaria ou uma forma de vida diferente, ou uma forma de vida radioativa. Ou eu estou errado? Pois é, eu tentei pesquisar sobre isso e não encontrei. Eu já tinha lido alguma coisa, mas faz, sei lá, mais de 10 anos. O que eu consegui encontrar é uma variação muito grande, porque a anã vermelha, ela varia o brilho dela, o calor também emitido, mais do que uma estrela como o nosso Sol, né? Então isso pode complicar bastante a vida, ou a complexidade que ela vai conseguir ter, ou o próprio surgimento, né? Aqui na Terra, acho que tu chegaste a falar que seria a Terra e Marte na zona habitável. Nós não temos muita certeza, né? Vênus, em tese, poderia estar na zona habitável, mas aí teria que ver se necessariamente aquele tipo de atmosfera fica daquele jeito, né? Vapor de água e gás carbônico sendo efeito estufa terrível, ou se um pouco de sorte ou detalhes poderia ter um clima mais ameno. A questão é que a própria Terra poderia estar numa situação inabitável por detalhes, né? E Marte pode já ter estado numa situação favorável à vida. Então, no caso do sistema trapista, são três planetas, eu acho, que estão na zona habitável, e um tipo de vida simples, ou um tipo de vida até complexo, mas que tivesse sistemas de sobrevivência como alguns anfíbios têm, que eles sobrevivem 3 anos enterrados na areia, esperando a chuva, né? Ou alguns sobrevivem ao congelamento, talvez poderiam se desenvolver num ambiente assim. E também as anãs vermelhas têm a peculiaridade de durar muito tempo, né? Então a vida teria muito tempo para se desenvolver numa anã vermelha, até um aspecto que a gente vai ter que discutir mais adiante nessa nossa discussão de hoje é que a vida pode ter surgido há muito tempo e pode ter coisa muito mais desenvolvida do que a gente pode imaginar, seja uma civilização ou uma inteligência não tecnológica, seja aquilo que a gente consegue associar mais com vida inteligente, que é uma vida inteligente, tecnológica, social, e queremos que ela viaje no espaço e entre em contato com nós. Interessante a gente diferenciar também, falar em anã vermelha, porque se a gente for comparar com o nosso sistema, que é o sistema solar, ou seja, nós temos um sol, nós denominamos ele de sol, enquanto o sol daquele sistema nós, né, denominamos de TRAPPIST-1, acho interessante porque a gente chama esse TRAPPIST de anã vermelha e a gente chama o nosso sol de anã amarela, né? A diferença aí é de magnitude, né? Essa anã vermelha, que seria a TRAPPIST, ela tem o quê? Só 8% da nossa massa solar. Ou seja, ela seria algo em torno do tamanho de Júpiter. Isso é bastante interessante, porque significa que ela está, realmente, como o Regis acabou de colocar, que ela está num desenvolvimento, ela é muito... esse sistema, ele é muito jovem comparado ao nosso sistema terráqueo, né? E isso indica também que o nosso próprio sistema passou por poucas e boas, né? Tem uma história um pouquinho mais longínqua, né? E isso vai de acordo, de encontro com o que se descobriu recentemente, né, o fóssil mais antigo, né, aqui, né, se não me engano, data de quanto, não sei se você sabe, 4,5 milhões de anos? Bilhões. Milhões. Alguma coisa, bilhões. É bilhões. Mas se está se especulando que esse fóssil provavelmente ele veio de algum meteorito, não sei, e que poderia ter a ver com Marte, num período em que Marte possivelmente abrigava a vida, né? Estava ainda numa zona habitável próspera, como é a zona habitável da própria Terra, né? E aí, estudar a TRAPPIST-1 atualmente seria como estudar nosso próprio sistema no passado, né? Embora o nosso sistema tenha o quê? 8 planetas, né? Se desconsiderou, claro, Plutão, né? A TRAPPIST veio com uma grande novidade. Geralmente se descobre um, dois sistemas habitáveis, possivelmente habitáveis, mas de repente a NASA descobrir 7 planetas numa tacada só, com uma anã vermelha, ou seja, no estágio anterior à própria existência do nosso sistema solar, é um jeito da gente entender a nossa própria história, porque deve ter algo de muito em comum na formação de sistemas, né? Não dá para dizer que eles não têm um padrão em comum. Então, acho que vai ser bastante próspero para a gente entender cálculos do que alguns cientistas, pesquisadores da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, calcularam, né, em possibilidades que, mesmo que a possibilidade de vida num único planeta fosse de uma em um trilhão, ainda assim haveria 10 bilhões de chances, historicamente ainda deveria haver 10 bilhões de outras civilizações com vida inteligente ao longo da história do cosmos, né, do universo. Isso é bastante interessante porque dá um alto indicativo, em termos lógicos, matemáticos, de que a gente não é tão especial quanto a gente pensa. A gente só não descobriu, né? A gente ainda só não tem provas de que, de fato, o geocentrismo nos enganou por 1.500 anos. Acho que o Alisson já entrou então na questão do paradoxo de Fermi, né? Que eu e o Alisson somos de filosofia que não é nem humanas nem desumanas, né? Mas o paradoxo de Fermi, ele raciocina da seguinte maneira. Mesmo que a gente seja extremamente exigente, dizendo que a vida é uma coisa extremamente improvável de acontecer, o número de estrelas, possivelmente de planetas, é tão grande que, mesmo limitando a região aqui mais próxima, que é a Via Láctea, né, o número de civilizações que já devem ter surgido é tão grande que, se a gente não tem nenhum sinal de nenhuma civilização já fazendo, sei lá, esferas de Dyson, que aproveita praticamente toda a energia de uma estrela, né, criando estruturas gigantescas que meio que tapam o Sol, entre aspas, isso é muito estranho. Nós deveríamos ter indícios de engenharia estrelar, de dimensões de um sistema estelar inteiro, e nós não temos nenhum sinal disso. Nós não temos nenhum sinal de rádio, não temos nenhum sinal de grandes estruturas em torno de estrelas, não temos nada. E aí o paradoxo é: onde está todo mundo? A gente tem alguns exemplos, quando o Rodrigo tocou na questão da radiação. Quando a gente fala de vida, normalmente o pessoal espera muito vida, que a gente chama de vida inteligente, né? Mas na Terra a gente tem vários exemplos de animais, de seres vivos que aguentam condições extremas, bactérias, termófilas de dentro de vulcão. A gente tem um exemplo muito típico, que são os tardígrados. Eles parecem ursinhos microscópicos. Eles são demônios, sim. Sim, eles aguentam temperaturas, assim, o zero absoluto, menos 272 graus Celsius. Eles aguentam até 150 graus Celsius, eles aguentam radiações centenas de vezes maiores do que a dose letal para humanos, eles aguentam o vácuo do espaço, eles aguentam ficar sem água e comida por mais de 30 dias. Então, acho que falar sobre vida em outros planetas, por exemplo, o Alisson falou um ponto muito interessante. Esse novo sistema, o TRAPPIST-1, é interessante para contar a história do nosso próprio sistema. Ele seria um sistema mais jovem. Se você colocar em anos de evolução aqui na Terra, de evolução da vida, a gente tem bilhões de anos e na cabeça de um humano, a gente não consegue quantificar o que é 1 bilhão de anos. Então, provavelmente, justamente por esse sistema ser muito mais novo do que o nosso, pode ser que ainda não tenha nem tido a oportunidade de ter essas combinações de moléculas para formar o primeiro DNA deles, para formar o possível primeiro ser vivo, e assim sucessivamente. Então, é uma escala que está muito longe da nossa compreensão de tempo. Isso tem muito a ver com o que o Regis tinha falado, de que a gente procura vida baseada nos elementos que a gente tem aqui na Terra. Quando, na verdade, pode não ser assim em muitos desses lugares, né? Pode não ser assim em muitos de outros planetas. E no paradoxo de Fermi, a teoria de por que nós estamos tão sozinhos, eu gosto sempre de me embasar num texto do Mac Manson, que ele faz a seguinte analogia. O nosso planeta, ele tem, se eu não me engano, 4.5 bilhões de anos. Se a gente pegar um planeta que nasceu há 8 bilhões de anos, por exemplo, vamos supor, existe um planeta há 8 bilhões de anos que tem, digamos, mais da metade da idade da Terra. Então, na nossa época de hoje, esse planeta ele já é 3.4 bilhões de anos mais evoluído. Levando essas considerações, espera-se que ele já tenha energia suficiente para fazer muita coisa. E essa energia pode ser muito além do próprio planeta. Existem graus de civilizações, e esses graus de civilizações é o quanto a gente consegue tirar energia das nossas matérias-primas. Então, existe a civilização do tipo 1, que é na qual a gente se encontra. Na verdade, a gente nem atingiu ela. Abaixo. O 0,7. Isso. O Carl Sagan falou que a gente tá na classificação 0,7. E o Alisson falou que é o Team Urban, é verdade. Eu sempre confundo eles, eu não sei porquê. Mas, enfim. A civilização tipo 1 conseguiria usar todo o tipo de energia do próprio planeta. Já a civilização 2, ela conseguiria usar de todo o sistema solar. E isso faz relação com o que o Regis falou agora há pouco. A esfera de Dyson, existem conceitos até no Star Trek, que é um tipo de painel solar ou algo do gênero, que pega toda a energia de uma estrela. E a civilização do tipo 3 seria uma que conseguiria utilizar toda a energia de uma Via Láctea inteira. Então a gente tem que sempre lembrar que avanços tecnológicos não são tão exponenciais quando a gente pensa. É claro que a tecnologia evolve ao longo do tempo, mas ela só desenvolve se alguém estimular. Mas se a gente olhar nos nossos últimos 200 anos, pensar que há 200 e poucos anos a gente estava na Revolução Industrial, isso faz pensar do que um planeta com uma idade duas vezes a nossa podia muito bem ter feito isso. Então a gente pensa, então por que diabos a gente não consegue ver nenhum índice de civilização? Existe um tipo de categoria, ou digamos assim, um tipo de metodologia muito interessante, que é uma colonização em massa que poderia ser feita. Se alguém quiser falar sobre isso. Não, é o famoso questão de enviar sistemas autorreplicantes, né? Então, tu manda uma sonda, sei lá, tu manda uma super impressora 3D capaz de se replicar, que pesa, sei lá, 20 quilos. Então, tu consegue mandar ela quase a velocidade da luz para o sistema mais próximo, e de lá ela pode fazer muitas cópias, e se mandar várias cópias para outros sistemas. E num tempo muito curto, que certamente já teria passado, uma civilização que utilizasse esse método, sei lá, há menos de 1 bilhão de anos, já teria colonizado toda a Via Láctea. Então, é estranho que nós não tenhamos nenhum sinal inteligente, muito mais inteligente do que ela. E as hipóteses são várias e fazem sentido, né? Eu não vou elencar todas, mas vou elencar as minhas preferidas, né? Uma é a do zoológico, né? Então, isso já foi feito, a Via Láctea praticamente toda já foi colonizada, mas aqui no nosso sistema solar deve haver, inclusive, vários equipamentos dessa civilização que estamos observando e vendo mais uma vez como surge uma civilização tecnológica, a hipótese do zoológico. Então, nós estamos reinventando a roda, e isso é objeto de estudos ou de diversão, sei lá, de alguma civilização que já tem alguns bilhões de anos à nossa frente. Então, nós somos para eles como uma colônia de bactérias numa placa de Petri, ou Petri, sei lá. É interessante que existem dois tipos, então, de explicações, né? ou por algum motivo não existem outras civilizações avançadas ou civilizações de tipo 2 e 3 por aí, por algum motivo não chegou a surgir nenhuma, ou essas civilizações existem, mas nós não temos notícias delas por algum motivo. Então aí tem como desenvolver de diferentes maneiras esses dois tipos de explicação. As explicações do tipo 1, elas em geral se baseiam na ideia de que existe algum grande filtro pelo qual nós podemos ter passado ou ainda não. Se nós não tivermos passado pelo grande filtro, estamos em apuros. Algo deve acontecer que vai inviabilizar o desenvolvimento da nossa civilização para que ela se torne tipo 2 ou 3. Se nós já passamos o grande filtro, isso deve significar algum salto evolutivo, alguma coisa. Chegar a 1 mesmo, né? Mas normalmente a gente está procurando por 2 e 3, que seriam as civilizações que estariam colonizando por aí as estrelas, os sistemas estelares. Né? Assim, pode ser que o grande filtro seja o surgimento de uma célula procariota, né? Pode ser o surgimento de um sistema nervoso, ou alguma coisa adiante. Pode ser uma civilização que surja e, com todas as características que nós temos, e que não se autodestrua. Ou então existem alguns saltos evolutivos, então que... Se a gente já passou por esse salto evolutivo, então tá tudo bem. Nesse sentido, o fato de a gente não encontrar vida, formas de vida nas nossas explorações, é uma boa notícia, porque isso são indicativos de que nós somos raros, ou únicos, os primeiros. Eu quero comentar um comentário, né? Porque, para quem não sabe ainda, tem uma caixa de comentários aqui do lado do vídeo para participar ao vivo, né? Mas enfim, um usuário aqui, nickname unknown, falou que o grande problema, né, para a gente descobrir vida é que demorará séculos para se descobrir vida fora do sistema solar, pois ainda não temos tecnologia para realizar explorações a longas distâncias. Bem, eu quero dizer que o que a gente tem aqui, o cenário que se coloca, o cenário do sistema TRAPPIST-1, é a possibilidade de vida. Né? A gente não comprovou nada ainda, infelizmente, porque seria um avanço incrível que mudaria, não sei, seria a maior revolução científica, descobrir vida fora do nosso próprio sistema. Né? Então, infelizmente, a gente ainda não captou essa vida. Né? Até onde eu sei, nem vida comum, nem muito menos vida inteligente. Né? Mas, eu acho que em 2018, se não me engano, o telescópio espacial James Webb vai ser lançado, e ele vai possibilitar que a gente descubra a atmosfera nesses planetas, né? Que a gente possa estudar a possibilidade se há ou não atmosfera nesses planetas. Porque ter só água não é o suficiente para a gente dizer que tem vida como a nossa por lá. E a gente precisa de um contexto ecológico, enfim, que dê essa possibilidade, que faça a vida emergir de fato tal como a gente conhece, que ela, a forma como ela se desenvolve por todo o estudo evolucionário que a gente diz, nickname ou não, né, que é o usuário que comentou isso. Eu diria que não, a gente não vai demorar séculos para a gente descobrir algum indício de vida. Eu acho que o próprio lançamento que vai ser histórico do James Webb vai permitir que a gente aproxime uma forma bastante significativa de descobrir se há ou não vida nesse lugar, porque já se acredita que há até oceanos de água lá, né? Então, ter uma atmosfera vai ser um alto indício, se descobrir água também, de que alguma coisa deve ter lá, sabe? Então, dá pra gente ser otimista sendo realista aqui também. Então, vamos seguir, esperar o tempo passar, mas não precisa de um século, não. Eu queria pegar um gancho na fala do Rodrigo e do Caetano sobre os tipos de civilização e o possível filtro. Tem um físico chamado Michio Kaku e tem um vídeo que ele fala justamente sobre colonização de outros planetas, tipos de civilização. E a hipótese dele é que o filtro seria a civilização alcançar o tipo 1, né, se tornar planetária. E seria o estágio que a gente está chegando a isso, né? Então, a gente é quase tipo 1, a gente quase já tem um idioma planetário, que o mais próximo disso seria o inglês. E na hipótese dele, se a civilização passa do tipo 1, ela vai ser bem sucedida em colonizar pelo menos a galáxia ali, em começar a colonização do espaço. Poderiam ter existido outras civilizações, mas elas nunca alcançaram um tipo 1, elas se destruíram antes. É uma das hipóteses que ele aponta. se você for reparar, a gente ainda está tentando chegar na de tipo 1, mas ao mesmo tempo tem um TED muito legal que está falando agora sobre globalismo versus o nacionalismo. E a gente está se separando em tribo de novo. Então, no meu pessimismo aqui, acho que é muito difícil, num tempo curto, a gente conseguir alcançar esse tipo 1, se tornar tão unificado. Tem desafio tecnológico também, né? Tudo bem, nós já temos um sistema de comunicação praticamente tipo 1, que seria a internet. Né? Mas nós não conseguimos controlar o nosso clima, né? Não conseguimos controlar a nossa atmosfera, que seriam possivelmente requisitos, não seriam? Mas na época do Carl Sagan, a grande preocupação era que nós talvez estivéssemos à beira de um holocausto nuclear, né? Então, talvez nós tenhamos escapado da aniquilação nuclear, porque para tu construir uma arma nuclear, tu precisa refinar material físsil, nem que seja como espoleta, para conseguir também detonar. Tu precisa aí refinar também hidrogênio nos isótopos deutério, né? E trítio. É o que também exige um investimento nacional grande. Isso limitou, evitou a proliferação nuclear da destruição na época do Cosmos 1, que foi do Carl Sagan, né? Era o seguinte: a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, tinha equipamento militar convencional muito maior, haveria uma desproporção gigantesca do número de tropas convencionais do Pacto de Varsóvia que invadiriam a Alemanha Ocidental. As tropas da OTAN, no desespero, recorreriam a armas nucleares táticas, que é que tu joga sobre as tropas inimigas, não sobre cidades. No momento, o combate seria meio confuso e atingiria a população civil de alguma cidade. A parte que se sentisse ofendida retaliaria e se começaria então com a guerra nuclear estratégica, que é jogando artefatos nucleares sobre os depósitos de armas nucleares do inimigo, e no final das contas isso causaria um dano tão grande à parte ecológica que toda a civilização, se não morresse todo mundo, ela decairia muito. E isso seria então o cenário que, na época do Carl Sagan, seria talvez um dos filtros. Então as civilizações se desenvolveriam, chegariam até o estágio da arma nuclear e aí se aniquilariam. Nós agora temos uma outra hipótese, que é a da arma de destruição em massa barata, que exige então um investimento de refino, mas a nanotecnologia ou a biotecnologia, que é uma nanotecnologia mais tradicional, né? Então a gente poderia desenvolver um pacote de doenças que mataria metade ou mais da metade da população, destruindo a civilização, ou a nanotecnológica que produziria a famosa Grey Goo, né? Como é que é aquela comida de bebê? Eu não sei em português. Enfim, uma gosma cinza que basicamente representaria a destruição de toda a organização da nossa civilização. Então, uma arma de destruição em massa barata, que poderia ser feita de fundo de quintal, não com base em recursos complexos como material físsil ou água pesada, difícil de ser refinada, mas alguma coisa que, uma vez tendo-se a informação, qualquer um no fundo de quintal poderia fazer. Então, nós estamos agora neste limiar, neste outro filtro, e possivelmente haverá vários outros, né? Mas basicamente nós estamos no limiar na qual, com poucos recursos, apenas utilizando o conhecimento acumulado da nossa civilização ocidental, nós poderíamos exterminar a vida. É filtro que é anterior à civilização estágio 1, que é dominar toda a energia relativa a um planeta. Esse me parece que é provavelmente um grande filtro. Por que eu acho que esse é um grande filtro? O maior possível. porque nos outros casos nós já teríamos condições de nos disseminar, de nos espalhar. Então, escapando dos filtros anteriores a chegar à civilização tipo 1, nós estaríamos espalhados o bastante para não estarmos mais sujeitos ao problema de termos todos os ovos concentrados na mesma cesta. E aí, se alguma grande encrenca ocorre, todos eles se quebram, que é a situação na qual nós estamos agora. No momento, estão umas duas ou três, sei lá, estações espaciais, algumas sondas, mas se alguma grande encrenca acontecer aqui na Terra, que não precisa nem acabar com a civilização, nós podemos ter um retrocesso de, não 200 ou 300, mas de 500 anos. Podemos ter uma coisa que simplesmente nos tire do caminho de uma civilização tecnológica. Muitas coisas ainda podem dar errado. O Alisson já comentou, né? Que esse foi o Alisson. Mas enfim, que pode ser que nós já tenhamos passado pelo grande filtro e sejamos a primeira civilização, pelo menos na Via Láctea, em condições de então fazer a colonização da Via Láctea, que é a hipótese, por exemplo, do nosso grande autor de ficção científica, Isaac Asimov. A humanidade seria a primeira. Tá? Nós temos ainda grandes, enormes desafios a enfrentar. Nos outros podcasts, nós já comentamos a questão de que eu acho que a nossa era de privacidade e individualidade está no fim. Porque quando o conhecimento for suficiente para qualquer um destruir toda a civilização, ou nós vamos nos destruir, porque algum maluco vai destruir, ou nós vamos ter que ter uma intervenção, uma invasão da individualidade que não tem precedentes, né? Ou seja, nem Inquisição Espanhola, nem nada vai ter um precedente de intervenção semelhante ao necessário para evitar que um maluco crie uma reação em cadeia biológica, nanotecnológica ou até mesmo quântica, vamos dizer assim, que destrua toda a civilização antes de nós ultrapassarmos o tipo 1 de civilização. Isso é um ponto bem relevante, e mais ainda é não só o quesito individual de possibilidade de destruição planetária, mas a gente tem que também se atentar a vários problemas ecológicos que a gente está passando na necessidade de ter o domínio da nossa matéria-prima. Assim, pode parecer um assunto batido para muita gente, todo mundo já ouviu falar de aquecimento global e etc. Mas se você comparar vários dados de várias escolas e universidades americanas acerca do índice e a concentração de carbono na atmosfera, são dados bastante, assim, inegáveis. E o aumento de temperatura se torna bastante iminente, ao ponto de que daqui a 50 anos alguma coisa pode realmente acontecer. Então, as questões que a gente está trazendo são bem, assim, importantes e necessárias. Mas essa é uma das nossas adivinhações sobre o tema, que a gente já teria passado esse grande filtro e a gente estaria em conquista desse tipo de civilização. Assim também outros tipos de teorias do grande filtro. E desde que a gente já tenha passado, como a gente comentou, até como a gente é o primeiro. Isso parece uma coisa bem difícil de pensar, mas a gente tem que pensar que alguém tem que ter sido o primeiro. E se for a gente, vai ser talvez uma das coisas mais estimulantes que já existiram, ou não. Mas que é uma possibilidade que a gente tem que conhecer. Por que existe mais os outros? Porque é chato, tu não imagina, tu olha pra tudo aquilo e tu pensa, porra, a gente, só a gente. É o primeiro. Eu acho o contrário, vou explicar por quê. Imagina o seguinte, já tem 500 civilizações mais avançadas que nós. Em certo sentido, tudo que a gente vai poder fazer é reinventar a roda. Isso não me parece tão estimulante quanto a hipótese de que nós somos os primeiros. Eu vou ficar com a hipótese de que nós somos, assim, nessa questão. Na verdade, eu acredito que existem outras civilizações, mas supondo que não, que nós sejamos os únicos e que nós nascemos da forma como nós nascemos, porque só existe um tipo de civilização com esse nível de senciência, né? Não, é que tem a questão de que pode ter havido, e aí nosso colega biólogo pode chamar a atenção, várias civilizações não tecnológicas, ou tecnológicas ou não, por serem aquáticas, talvez, com grande dificuldade de ultrapassar certas barreiras, ou seja, há filtros que não são da sofisticação. Então pode haver um planeta no qual é todo mundo Jedi aquático, né? Só que eles não têm dados parciais porque eles não desenvolveram uma tecnologia que possa produzir, sei lá, uma grande expansão de gases para eles sequer produzirem foguetes, alguma coisa vagamente parecida. Eles podem ter essa tecnologia e terem concluído que não é tão legal, o mais interessante é fazer filosofia, por exemplo, né? Então, civilizações tecnológicas, ambiciosas, gananciosas, expansionistas, são o tipo de civilização que, talvez porque é narciso, só acha belo, acha feio tudo que não é espelho, nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar outras civilizações industriais tecnológicas, capazes e interessadas em... As formas de vida inteligente que possam surgir tendam a ser ambiciosas e um pouco belicosas, até pelo próprio mecanismo de seleção natural? Segundo Depende. Hobbes, né? Pode falar, pode falar. É que eu acho que acontece um engano num senso comum de achar que evolução é direcional, sempre do pior para o melhor. A evolução é meio que na tentativa e erro, e ela para no bom. No que é otimizado, não no que é melhor. Porque para ser melhor em alguma coisa, eu vou ter que ser pior em outra. O corpo humano, a gente é bom. O cérebro, ele trabalha no estado do bom. Quanto a inventar a roda, é muito interessante essa analogia, porque, por exemplo, no reino animal, a gente teve o surgimento de asa, inseto, em morcego, em pássaro. Em nenhum momento foi reinvenção da roda nesses casos. Foi a adaptação para a necessidade específica daquele momento. Pode ser que em outro planeta, dependendo das condições daquele planeta, a roda vai ser inventada num tempo diferente do que foi inventado no nosso, que foi aquela questão que eu falei da dimensão de tempo. Falar em bilhões de anos de evolução, seja de um sistema solar, seja de um grupo de organismos, é meio complicado para a gente contabilizar isso em números humanos, entendeu? E uma coisa, uma analogia que eu queria fazer, tem um jogo de computador chamado Civilization. Muito bom, adoro. Para quem acredita que chegar na civilização de tipo 1 é muito fácil, então eu sugiro que pegue o jogo, coloque o maior mapa possível, com o maior número de jogadores possíveis e coloque no nível difícil. Com muita dificuldade, a gente consegue chegar na era clássica. Se você começar no homem das cavernas, com muita dificuldade você chega na era clássica, quase impossível você conseguir chegar numa partida na era atômica, por exemplo. Vocês se destroem, as civilizações se destroem, começa a faltar recurso, porque uma civilização não quer trocar com a outra, isso no mesmo planeta. Eu acho que é esse o filtro que a gente está passando hoje. Não é o filtro tecnológico, não acho que seja a falta de tecnologia, mas a gente não se entende como humano, como se a gente fosse um time só, integrante de um todo. Tanto que é muito interessante quando a gente assiste Star Wars, Star Trek, outras obras de ficção, por exemplo, Mass Effect, humano é uma raça, é um povo todo. Você não fala brasileiro, americano, chinês. Aí você tem a raça humana, a raça dos Klingons, a raça de não sei o quê. Então, a gente não conseguiu ainda se aceitar como um grupo todo. A gente ainda fica brigando com picuinha, não conseguiu nem resolver questões tipo mudanças climáticas. A gente vai... Então, muito possivelmente... Se a gente não tiver essa mudança, é capaz da gente se destruir antes de alcançar o grau 1 de civilização, né? Então, acho que esse é o filtro. O filtro acaba sendo mais cultural do que tecnologicamente. Outra hipótese, nós desenvolvamos a civilização tipo 1 nos próximos 200 anos, Terra. Mas tenhamos uma colônia em Marte, uma colônia satélite de Júpiter e assim por diante, tá? Tenhamos colônias, sei lá, em cilindros de O'Neill e por aí vai, interessa. O importante é que nós tenhamos ultrapassado o tipo 1 e estejamos em direção ao tipo 2. No tipo 2 nós temos ainda o risco de, em Marte, se desenvolver uma civilização ultra tecnológica. Só vai o pessoal mais dinâmico da Terra, né, para colonizar. Em Marte, as situações difíceis permitem que eles tenham um sistema mais rígido de controle, né? Então, só vai poder seguir adiante se tu for muito colaborativo. E digamos que isso seja mais eficaz, mais eficiente. Pode surgir uma civilização altamente desalmada em Marte e que pode entrar em conflito com a civilização meio bunda mole, entre aspas, da Terra, ou o contrário, a ação da Terra pode ser tentar dizimar a civilização de Marte, e isso levar eles a uma posição de estamos acuados, vamos reagir com toda a força possível. E ainda que nós tenhamos sobrevivido ao risco de extermínio, porque se tornou barato exterminar a vida de um planeta, questão da biotecnologia ou da nanotecnologia, contraste com a cara tecnologia nuclear, pode ser que uma guerra interplanetária dentro do sistema solar acabe nos levando a um retrocesso ou a um extermínio, certo? É uma outra possibilidade de filtro, né? É uma outra possibilidade. Pode ser que nós, antes de chegarmos ao nível 2, ou seja, explorar totalmente a energia do sistema solar... Isso que você falou, não chega a ser 2, né? Entre o 1 e o 2 seria, né? Temos uma colonização de Marte... Antes de chegar ao 2, nós começamos uma colonização interestelar. Então, mandamos lá uma sonda de 50 para colonizar, através de máquinas de autorreplicação, o sistema de Alpha Centauri, o sistema Trappist, inclusive, e assim por diante. E, algum tempo depois, sei lá, 1000 anos depois, as grandes distâncias acabam tornando essas colônias civilizações muito diferentes, ideológica, política, tecnologicamente muito diferentes, e elas acabam se exterminando. Então, o número de filtros que nós podemos enfrentar é muito grande e quase que por definição ele escapa à nossa capacidade de prever. Ou seja, o tipo de problemas que nós vamos ter de enfrentar, quase que por definição, estão além da nossa compreensão. A gente pode, linhas gerais, eu estou fazendo agora, né? Eu sou, então, a bactéria que está imaginando como é que vai ser o problema dos mamíferos. Então, nós temos muitas coisas a avançar e vamos encontrar muitas dificuldades, vamos criar para nós muitas dificuldades, e podemos ter de enfrentar dificuldades externas. Uma delas é a de outras civilizações paranoicas que acham que qualquer civilização que esteja emergindo é um risco que o quanto antes possível for destruído, melhor. Né? É a teoria dos Berserkers, né? Não sei como é que se pronuncia esse inglês. Mas então, pode ser que a Via Láctea esteja dominada por diversas civilizações que estão tentando umas eliminar as outras, e nós não fomos destruídos ainda, apenas porque não fomos encontrados, né? Um risco, mas é um risco que a gente tem tempo ainda para destruir, né? A gente tem urgência de destruir aquela e aquela outra. Então, o paradoxo de Fermi pode também ser explicado pelo fato de que são todos já bem escaldados, todos desconfiados, ninguém fica... Ó, estou aqui, mandem notícias ou bombas, né? Então, nós chegamos atrasados no mundo de espertalhões. Pode até ser que o pessoal esteja todo mundo tentando se matar e estejam com uma atitude condescendente. Pessoal lá da Terra, né? Estão recém começando. Então, pode deixar. Eu acho que teve um texto que eu li recentemente no qual se dizia o seguinte: vocês acham que Hernán de Cortés, quando chegou nas Américas, se preocupou com um formigueiro que estava ali no caminho? Não, né? O formigueiro, para ele nem se deu conta que ele existia. Ele estava preocupado com outras coisas, em relação às quais ele estava tomando as suas devidas precauções e as suas devidas malandragens para enganar ou não ser enganado. Simplesmente que o paradoxo de Fermi se resuma ao fato de que nós estamos completamente atrasados e o jogo é de gente só de cachorro grande. Cachorro tão grande que a gente não consegue nem identificar os cachorros. Desculpe, alguém quer falar. Eu quero entrar nesse papo aí que tu tá falando do grande filtro, né, Regis? Já aproveitando também o comentário aqui do Lucas Fávaro, que é um amigo já que a gente conhece no Face, e ele tá aqui dando contribuições bastante interessantes na caixa de comentários. Primeiramente ele brincou, né, que o nosso grande filtro seria aqui na Terra o Donald Trump. Seria cômico, né, se não fosse trágico. Mas ele também queria saber se... queria que a gente, nós comentássemos, e aí eu vou entrar nesse papo agora com vocês, sobre o que a gente acha de como seria o impacto social causado pela descoberta de uma civilização inteligente, né? Quer dizer, se o tribalismo, o nacionalismo, o fanatismo religioso das pessoas seria mitigado e se elas abririam, né? Se abririam para uma nova mentalidade global ou se elas continuariam se comportando tribalmente como a gente vê, né? Esses grupos de pessoas que se fecham muito, né? sentar aqui em ideologias específicas, mas eu acho que a gente é bastante tribal, a ponto de uma descoberta de vida lá fora dessa magnitude não afetar muito nossas crenças primárias, assim, sobre como a realidade é ou como ela deve ser. Na verdade, eu acho que a gente vai operar muito mais por um vieses cognitivos, né? O viés da confirmação aí vai imperar, né? Para as pessoas que já acreditam em conspiração, elas vão dizer, ah, o governo dos Estados Unidos sempre estava escondendo isso, sabe? Ou qualquer outra coisa do tipo, como se, sei lá, a NASA estivesse nas mãos dos malditos Illuminati, sabe? Então, eu acredito que socialmente, num quadro de descobertas científicas desse, socialmente a gente não teria algo de incrível acontecendo na nossa realidade. A gente seguiria vivendo aí como se a gente já vive atualmente, né? Saindo, fazendo lanche, enfim, qualquer coisa, sabe? E ainda haveria, sim, aqueles céticos quanto à ciência, quanto à pesquisa, quanto, né, à descoberta. Então, sim, eu acho que o fator tribal na gente tá aí, e como a gente conhece os humanos, é por isso também que eu acredito que a gente não espera que uma civilização mais avançada a ponto de chegar na gente chegue aqui para apertar nossa mão. A gente espera também, por sermos tribais, que ela vai chegar aqui para nos destruir a conta. O próprio Stephen Hawking já disse, advertiu que se a gente recebesse visita de aliens fora da aqui na Terra, seria parecido com uma visita do próprio Colombo aqui nas Américas, né? Que seria uma visita que acabaria complicando a vida dos nativos, ou seja, de nós terrestres. E nesse sentido, ele e outras pessoas, a maioria defende que a gente defende que enviar mensagens, transmissões para alienígenas, como a gente faz com o sistema MET, né, ou SET ativo, seria uma ruim, né? E a gente deveria tão somente tentar recebê-las, que seria pelo sistema SET passivo, né? Uma busca por realidade de vida lá fora. Ou seja, a gente deveria, como o próprio Carl Sagan disse, né? Aqui eu tenho a frase dele aqui, né? As crianças mais novas de um cosmo estranho e incerto deveriam ouvir em silêncio por um longo tempo, aprendendo pacientemente e tomando notas sobre o universo antes de gritar por uma selva desconhecida que não conseguimos compreender. Sim, também pelo fator de sermos tribais, eu acredito que a gente não mudaria, assim, não abriria uma nova mentalidade global, sou muito cético quanto a isso. Na mesma medida em que a gente não acredita que uma civilização mais inteligente e, portanto, com um nível de moralidade muito mais avançado do que o nosso, chegue aqui realmente para nos destruir e tomar conta como faria Colombo aqui nas Américas. Quero saber o que vocês aqui, nossos colegas, né, acreditam. Mudaria alguma coisa social ou simplesmente seria um fato, uau, e vida que segue? Eu quero fazer um parêntese que é o seguinte, dadas as... Bom, pelo que a gente conhece de astronomia, as distâncias entre as estrelas são muito grandes. Então, o maior risco de civilização alienígena é relativo a o primeiro que nós fizemos, que é a automação ou a inteligência artificial. Então, o primeiro alienígena, os primeiros alienígenas que nós vamos ter contato provavelmente serão inteligências artificiais que não serão humanas. Elas serão efeitos da civilização humana, mas elas não serão humanas no sentido de terem o mesmo tipo de paixões que um ser humano tem. Nós fizemos a primeira inteligência artificial, é a que não apenas simula inteligência, mas que ela própria tem consciência de si mesma como um sujeito. Bom, essa inteligência artificial provavelmente não será humana. Ela vai se fundir conosco. Nós vamos criar uma terceira coisa, que vai ser a combinação de inteligências artificiais fortes e fracas com a nossa inteligência natural forte. Nós vamos levar uma rasteira artificial forte, ou até mesmo fraca, capaz talvez de criar uma inteligência forte criada por nós, mas com interesses diferentes nossos, e é um outro filtro, né? Um outro filtro que não explica o silêncio, que de certa maneira ela está dentro da lógica da civilização industrial e tecnológica, que acabaria produzindo a civilização de tipo 1, 2 principalmente, que chamariam muita atenção, deixariam muitos efeitos observáveis astronomicamente para nós. Então, essa questão de grandes filtros, independente de nós nos extinguirmos, nós podemos mudar tanto. E a questão do filtro, eu acho que ela problema secundário. Pode ser que civilizações de tipo 1 ou tipo 2... É tipo 1 porque, por exemplo, vai avançar sobre a questão da privacidade e individualidade. Talvez uma civilização de tipo 1 não implique apenas em dominar toda a energia de um planeta, mas de transformar um planeta em um ser eusocial. Transformar, por exemplo, eu, o Alisson e outros que estamos aqui nesse cast, né? Não vamos ser muito mais do que células de um tipo de consciência diferente, mais amplo, e que se ainda utilizar unidades tipo seres humanos, não será algo do tipo ser humano. Ela vai ser um outro patamar de indivíduo, ou de ser biológico, ou de ser talvez não biológico, ou híbrido. É essa questão, vamos colocar como uma outra questão, que é como se pareceria uma civilização de tipo 1? Nós somos treinados pelos filmes de ficção científica a imaginar que daqui 1000 anos as pessoas ainda vão estar preocupadas em, com o perdão da vulgaridade, quem está comendo quem, quem está sacaneando quem está traindo quem. Essas questões podem perder um pouco o sentido, pelo menos no sentido de indivíduos como eu, Alisson e outros que estamos aqui discutindo hoje, e ter um patamar no qual eu já comentei isso no primeiro podcast, né? A noção de individualidade ou de alteridade pode decorrer da simples distância. Então, dado o clock utilizado em sistemas futuros, talvez bairros ou planetas sejam distâncias grandes o bastante para prover a noção de alteridade. Nós pensamos em outras civilizações, como é que elas se comunicam? O pressuposto que leva ao paradoxo de Fermi é que elas se comuniquem através de ondas de rádio. O paradoxo de Fermi depende também do fato de que a gente pressupõe que elas vão tentar capturar a energia de uma estrela. Bom, uma hipótese para o paradoxo de Fermi é a massa escura, né? Ou seja, para explicar o formato das galáxias do universo, o número de estrelas, os negros e outras coisas não consegue explicar por que uma galáxia tem o formato que ela tem. Tão pouca massa fica concentrada no formato de uma galáxia. Então se tem a hipótese da matéria escura, essa é a terminologia. A matéria escura é o que explica a massa que está faltando para explicar o formato das galáxias. Bom, pode ser que a matéria escura sejam esferas de Dyson ou coisas similares. Eu só quero fazer uma observação, Regis. Dentro de tudo que a gente está debatendo, existem algumas outras possibilidades que podem explicar a existência da... Quer dizer, o fato de a gente não conseguir observar outros tipos de civilizações. Então, algumas a gente já comentou brevemente, mas eu só vou esclarecer elas um pouco mais. Uma delas é de que o conceito de mundo físico é um mundo muito atrasado para civilizações que estão no tipo 3 ou tipo 2. Estima-se que um mundo perfeito, ou digamos assim, ou um mundo sequer melhor, ele existe e não é no espaço físico. Pressupõe-se que alguns tipos de civilizações muito avançadas, elas vão conseguir criar um meio virtual ou um lugar onde elas podem viver de acordo com os desejos dela. Ou seja, elas não precisariam sequer se preocupar com desejos tão tribais de fome, ou de morte, ou de doença. Elas poderiam simplesmente viver no mundo na própria expectativa delas. E isso poderia estar em qualquer lugar. Elas poderiam viver na Terra, como elas poderiam viver em outros lugares. Então, não seriam coisas que a gente sequer teria capacidade de identificar. Nesse quesito de poder identificar, é o termo mais clássico, é de que o rádio foi inventado há 100 e poucos anos. A gente está enviando, talvez, tipos de sondas, a gente está recebendo sinais, enviando sinais de formas tão primárias que não é algo fácil de conseguir se comunicar com civilizações mais inteligentes. Seria como se a gente estivesse tentando enviar fax para um e-mail, são coisas que não rolam. Sinais de fumaça e estão todos usando o telefone celular. É tipo isso. Mas eu gosto, só pra mencionar um exemplo, porque tem uma série na Netflix, né? Vocês já, todos já devem ter assistido aqui, que é o Black Mirror, né? E tem um episódio muito interessante da última temporada, eu acho que é, que as pessoas entram num outro mundo, que é só consciência pura, e elas são jovens eternamente lá, e elas vivem os prazeres que elas bem entenderem lá, elas nunca morrem, enfim. Né? Claro, tem a questão de moral. Esqueci isso. O nome do episódio, mas... é muito bom esse episódio pra mostrar, né? É um bom episódio pra mostrar a possibilidade de um desinteresse das pessoas que já estão lá em voltar, talvez, pro nosso mundo de dor, sofrimento, o que for, né? Mas, claro, né? Depende de... Vai ficar 1000 anos direto rebobinando mesmo os prazeres, deve ser um outro problema também, mas enfim. É muito tempo e muitas estrelas para nenhuma ter dominado a galáxia inteira. Uma única civilização tecnológica com interesses industriais de dominar a galáxia. Uma civilização pode ter dominado a galáxia sem que nós tenhamos percebido isso, né? Sim, aquilo que eu já comentei, que ela pode ter. Sim, questão do formigueiro, né? Somos um formigueiro ali, uma espécie inferior, sem muito interesse dessas civilizações mais avançadas. Né? Esse do zoológico. Sim. São duas explicações diferentes. Ou nós somos algo interessante, que é um objeto de estudo, né? Ou então nem isso. É como se fosse uma coisa ali inferior que vai se destruir. O formigueiro no Cortez não deu bola. Exatamente, o formigueiro não deu bola. E tem outras possibilidades também. Pode ser que uma vida super inteligente tenha visitado a Terra antes de nós estarmos aqui, o que é bastante razoável, porque nós estamos num planeta de 4 bilhões e meio de anos e nós existimos faz 50. E nós temos uma civilização significativa faz uns 10, 5 mil anos. Né? Então, essa também é uma possibilidade. Né? Ou então... do 2001. Sim. Lembra que... ele faz algumas intervenções e espera as coisas acontecerem. De tempos em tempos ele dá uma olhada. Então, em 2001, ele deixa lá um sinal na Lua, né? Então, quando a civilização surgida, que deu até um empurrãozinho na Terra, chegar ao ponto de descobrir o monolito na Lua, aí vai dar o sinal lá no monolito em Japeta, eu acho, no livro, e não me lembro qual é o planeta... no filme. Acho que é Júpiter. É que no filme é Júpiter e no livro é em Saturno. Mas enfim. E aí em 3001, inclusive, a civilização do monolito, ou o próprio monolito, que tem uma certa autonomia, conclui que deu errado a experiência. E aí, enfim, não sei quem é que leu o livro, né? 3001 é muito divertido. Eles dão uma solução, até não sei se é só o Arthur Clarke ou se já está o Gentry Lee também dando palpite ali naquela confecção de livro. Eles dão uma solução tipo Independence Day, né? O primeiro filme, né? Primeiro do livro, né? Mas, enfim, a ideia é a seguinte: haveria uma grande disparidade de civilizações nos mais diversos patamares, mesmo um certo pudor de ficar interferindo umas nas outras, até porque o contato é meio que bobo e inibidor, né? O Alisson gostaria de ser, talvez, não gostaria de ser a primeira civilização. Eu digo, peraí, mas não ser a primeira civilização significa que tudo que nós fizermos pode ser reinventar a roda. E reinventar a roda é legal, mas não é tão legal quanto inventar a roda, né? Então, uma civilização mais avançada não vai querer inibir uma outra civilização. O papel, por exemplo, que a nossa civilização ocidental tem sobre civilizações aborígenes de diversos lugares não é muito legal, né? O pessoal, de repente, descobre que tudo que eles fazem é muito rudimentar, até nem é verdade, mas eles tomam nesse sentido. Os jovens daquelas comunidades querem virar cidadãos da civilização ocidental. Os anciãos têm uma opinião ambígua, porque eles querem o bem dos seus descendentes, mas também não querem que a sua cultura desapareça. Tem os antropólogos que acham que tem que preservar aquela cultura, mesmo que eles não queiram, né? E isso cria uma série de conflitos que nós já vimos acontecer terrivelmente nos últimos, sei lá, 150 anos. Civilizações muito mais antigas podem ter visto isso acontecer milhares de vezes, muito mais vezes, tendo percebido padrões que nós não conseguimos perceber ainda e ter desenvolvido estratégias de como os danos que nós não desenvolvemos. Então, há várias, do meu ponto de vista, razões para acreditar na hipótese do zoológico, por exemplo. Né? Então, nós não vemos civilizações do tipo 2 ou 3, porque já há uma civilização do tipo 3, que domina toda a galáxia, e nós estamos no cercadinho da área de preservação. Né? Em termos cronológicos, me parece a hipótese mais forte. Eu vou pegar o gancho aqui da fala do Igor Araújo, que deixou um comentário que o nosso assunto lembra o jogo Mass Effect. É interessante porque na história do jogo os humanos já colonizaram o espaço, né? E a gente se encontra com outras civilizações. E na trilogia, basicamente, a gente descobre que tem uma espécie de uma raça alienígena que quer aniquilar o universo inteiro. E aí você descobre que o universo vive em ciclos. Que toda vez que aquele grupo de civilizações chega no ápice, para dar oportunidade para civilizações basais que ainda não se desenvolveram, vem esses vilões do jogo e apagam o universo como ele era conhecido. No último capítulo do jogo é interessante porque a civilização do último ciclo que conseguiu sobreviver um indivíduo só, ele fala: lembro dos humanos quando ainda vocês eram unicelulares, coisa assim. Então, foi um comentário que o Igor deixou aqui no chat do YouTube. E tem também um comentário que eu achei interessante do Leonardo Tiburcio, que ele perguntou assim: se não poderia existir forma de vida diferente das quais a gente já conhece, por isso a gente não é possível detectar. Eu acho que a gente buscar formas de vida com base no que a gente conhece, a priori, é uma questão metodológica. Justamente porque a gente tem um conhecimento prévio de como é a organização da vida, o que que teoricamente deu origem à vida, primeiro a gente então busca planetas que têm essas condições, que eles vão ser os primeiros candidatos, para depois a gente poder estudar formas alternativas de vida. Senão seriam questão de dois custos: descobrir quais outras formas baseado em carbono, que não utilizasse oxigênio ou fizesse fotossíntese, outras formas de vida, para depois descobrir quais planetas poderiam sustentar essas formas de vida. Então, acho que por uma razão lógica e metodológica, é mais fácil a gente encontrar planetas que as condições sejam parecidas com as nossas, eles vão ser candidatos para serem estudados, para se buscar vida, baseado no que a gente conhece de vida. Mas, tecnicamente, seria totalmente plausível a gente ter forma de vida baseado em silício, que respirasse outro tipo de gás, metabolizasse de uma outra maneira, mas nas condições que a gente conhece como planeta, assim como eu falei no começo do podcast, a probabilidade da vida se organizar é bem alta. Então, em planetas que a condição é parecida com a nossa, com água, atmosfera de oxigênio e gás carbônico, composição bioquímica do planeta, a vida se formaria praticamente da mesma forma com que a gente conhece. Só continuando até um ponto que o Alisson falou, a minha possibilidade favorita e mais plausível é a mesmo desse universo virtual, de que a gente não pode mapear, e mais ainda, existe uma teoria, um desenvolvimento dessa teoria de uma forma muito mais paranoica, que é que não só esses alienígenas podem estar em uma simulação, mas como essa simulação é o lugar onde a gente vive. Eu particularmente acho que as revelações de uma vida extraterrestre seriam tão abalantes que isso iria abalar as diversas estruturas sociais ao longo do mundo inteiro, seja no Oriente ou seja no Ocidente. E não só isso, isso iria te fazer perguntar se a gente sequer teria chegado ao tipo de evolução que a gente está agora. Mas isso também nos faz perguntar se a gente não é tão importante assim. E se a gente tem animais que são, digamos, tão inferiores a nós, por que que a gente não tá sendo inferiorizado por nenhuma outra raça? Vários filmes, como Matrix, citam esse ponto, que pra mim me parece ser o mais plausível. Porque a nossa tecnologia digital, ela não tem sequer, assim, 100 anos. A gente criou computadores há 50, 40, e a gente já consegue produzir, por exemplo, jogos de uma forma incrível. Qualquer pessoa que nasceu nos anos 80 ou até menos 70 sabe que os jogos de hoje foram um dos ramos que mais cresceram, assim, chutando dizer, é claro, no mundo, porque nada impede que a gente possa ir mais além. Então, se a gente está no ano de 2017, se a gente só levar mais 50 anos para frente, pensando que há 50 anos atrás a gente tinha aquele joguinho de ping-pong que eram 7 pixels jogando ping-pong, isso te faz pensar como seria no futuro. Existe um programa bem interessante de computador, que é meio que fosse um jogo. É tipo um SimCity, mas é um SimCity de universos. Tu pode criar vários planetas, sistemas solares, etc. E tu pode dar speed up, ver o que, que vai acontecer nos planetas, ver que tipo de ambientes vai se formar. E tu pode também induzir a certos cenários, digamos, aquecer planetas ou diminuir a atmosfera deles. E se a gente é capaz de fazer isso com pouquíssimos anos de computação gráfica e tecnológica, o que pararia a gente de fazer mais? Então, com certeza, esse é um debate que, assim, não vai acabar, vai se continuar para sempre. E vários pensadores, como o Elon Musk, já citou que as chances de a gente não estar em uma civilização artificial são, assim, minúsculas, uma em 1 milhão ou mais até. Pegando um gancho na fala do Rodrigo, tem uma hipótese de que se a gente for capaz de construir uma simulação perfeita, muito provavelmente a gente viva numa simulação também. E que essa simulação, a gente não precisa simular o universo inteiro. A gente pode fazer da mesma forma com que o elétron, ele se encontra no átomo, é uma probabilidade dele estar lá, então você vê o elétron quando você procura por ele. Então o universo seria igual ao videogame. O cenário vai ser renderizado conforme você vai chegando perto dele. Então o restante do universo estaria disponível para você ver assim que você se interessa em olhar. Ele não precisa estar sempre disponível nessa simulação. A simulação não precisa ser completa de uma vez. Entendeu? E a gente já chega hoje em simulações muito próximas desse completo, né? E existem alguns autores, agora não, eu preciso pegar, saiu no Nerdologia, um capítulo do Nerdologia perguntando se a gente vive na Matrix. E ele discute que se a gente conseguir alcançar esse nível de simulação, muito provavelmente a gente viva em uma simulação. Pode ser que na nossa simulação não exista, então, vida fora da Terra, porque não, a gente não foi programada na nossa simulação, a gente vive num SimCity, num jogo de The Sims, né? Sim, é importante considerar a nossa própria interpretação dominante da mecânica quântica, que é a de Copenhague, né? Ela diz que não há variáveis ocultas, né? É como se nós disséssemos que a nossa simulação de universo, na hipótese, então, de Matrix, né? Ela chega no limite das unidades de Planck. Então, esse é o grau de definição da nossa simulação. E várias hipóteses desse tipo podem ser feitas e elas não são excludentes. Eu acho que um livro e filme que quase todos conhecem, pelo menos de ouvir falar, é Contato, do Carl Sagan, né? Um livro, pelo menos, ele cria uma situação muito interessante, que é a de que as próprias noções que nós consideramos atemporais e impessoais de matemática, por exemplo, relativas a uma construção peculiar de uma outra situação, de um outro nível. Em certo sentido, nisso nós remontamos a questão da ideia de uma divindade que cria o universo, né? E ao criar o universo, ele cria as leis desse universo. Seríamos nós capazes de identificar as leis que são independentes de qual universo nós estamos, ou seja, leis que valem para qualquer universo possível? Essa é uma questão interessante e difícil. Em certo sentido, ela pode nos colocar o seguinte limite. Até que ponto nós somos capazes, ou que grau de esforço nós precisamos não cair no engano muito sedutor de um gênio maligno? Pode ser o arquiteto de todo um ambiente verossímil, convincente, como, por exemplo, o nosso universo. Nosso universo inteiro pode ser uma bela e gigantesca para nós, e ao mesmo tempo ridícula e banal para quem a cria, placa de Petri. A gente tem que também comentar, ou no comentário do YouTube, citaram uma coisa bem interessante que com a descoberta das ondas gravitacionais ano retrasado, se não me engano, não sei se foi em 2015, 2016, mas isso também tem muito a ver com essa questão de anos-luz. Então, vários sinais que a gente recebeu dessas ondas gravitacionais, há vários anos-luz daqui, a gente está vendo o universo se formar. Isso quer dizer que em muitos lugares o universo ainda está acontecendo, ou existem lugares que a luz ainda não chegou. Então, o nosso universo observável, ele se chama assim também porque é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue observar. Tem a teoria de que se a gente afastar alguns, não alguns, vários anos-luz da Terra, a gente vai poder ver dinossauros, a gente vai poder a independência americana, a gente vai poder ver, não sei, as cruzadas. Isso realmente é possível, porque tu vai estar em posições diferentes onde a luz vai estar demorando para chegar. Então, isso também tem muito a ver com o quanto nossa tecnologia está desenvolvida até agora. Porque a relatividade do Einstein, né, a teoria, que também entrou naquela questão da LIGO, que captou, né, as ondas gravitacionais, isso de certa forma fundamentou, né, a teoria da relatividade geral. Enfim, é bom notar aí a relação entre teoria e fato, né? Entre como a gente concebe racionalmente as coisas e como elas acabam por se concretizar dessa forma que a gente preveu, né? De forma racional ou não. Porque o ser humano tem essa mania de reconhecer as coisas por padrões. Quanto mais a gente verifica um padrão em algum tipo de fenômeno, né? A gente pode constatar que, de fato, aquilo existe. É por isso que a gente fala também que o método científico é o mais aproximado de conhecer a realidade, porque o básico do método científico é justamente a observação. E a observação, o que, é que acontece quando a gente observa? A gente nota padrões, né? Enfim, então, o que é interessante aqui, o que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, é justamente que a gente está supondo possibilidades, né? A gente está, de certa forma, né, são hipóteses, mas num conjunto geral, dá para se dizer que é uma grande teoria de uma possibilidade de vida lá fora. A questão é, de que forma essa vida se dá, né, de que forma ela de fato existe, né? Então, refletir sobre isso é obviamente tentar prever o que a gente vai achar, né? Assim como Einstein preveu, né, a questão da relatividade geral, que a gente conseguiu captar com a LIGO, né, as ondas gravitacionais que distorcem, né, a gravidade, enfim, né, outro papo para um outro podcast, então fiquem ligados. Mas tudo que a gente está fazendo aqui é criando hipóteses para a gente refletir junto e tentar prever o mais aproximadamente possível o que a gente ainda vai achar, talvez até 2020, porque, como eu falei, James Webb vai chegar aí para a gente detectar a atmosfera nesses exoplanetas que a gente está falando aqui. 18 Webb, né? Sim, 2018. Sim, eu acho que não vai ser. Sim, 2018, mas vai demorar um tempo até ele achar alguma coisa muito consistente para a gente apresentar isso aqui, é o que a gente achou, né? Porque, enfim, toda uma questão infraestrutural aí. Então, eu acho que a gente vai abrindo para as considerações finais e deixar o Rodrigo aqui, é o nosso apresentador oficial. Eu não sabia que tinha cargos, mas tudo bem. Então, ok, apresentador oficial. Mas, só fazendo uma conclusão, um dos pontos mais fortes em relação ao universo simulado é a física quântica. Porque a física quântica, com certeza, eu não vou abordar o suficientemente aqui com a minha fala, mas quem quiser procurar, procure, que vale muito a leitura. A física quântica se chama assim porque as leis normais de física, descritas por Newton, não se aplicavam em muitas físicas além do nosso universo. E, então, vários tipos de testes que fizeram, as fórmulas não foram compatíveis. E uma coisa que o Eduardo falou, que é muito interessante, se existe um universo simulado, ele pode ser exatamente como são os videogames. Para quem não tem costume de jogar muito, existem vários jogos em que o mapa de um certo jogo, ele é enorme, mas ele só está carregado com texturas onde tu tá. Ao longo do tempo que tu anda, ele vai carregando outras texturas e outras renderizações. E quando fizeram uma experiência com, se eu não me engano, foi com prótons ou fótons, podem me corrigir quem souber melhor, se tu colocar uma escala molecular e disparar um dessas moléculas entre duas fendas, vai ter um momento em que ela vai estar nos dois lugares, quer dizer, que ela vai poder estar nos dois lugares. Mas no final ela só vai estar em um, com elétrons, isso. Mas ela pode estar em dois lugares, é a famosa teoria do gato de Schrödinger, que antes de tu abrir a caixa e tem um gato ali, ele pode estar tanto vivo ou morto, então tu não tem ideia do que pode ser. E tendo essa possibilidade de existir as duas possibilidades, te deixa sem a par das teorias físicas normais. Então, muita gente começou a notar, será que isso é um bug na coisa? Porque antes de tu medir um elétron, ele pode estar em dois lugares. E quando tu mede, ele só está em um. E se quando tu medir o elétron, ele pensa ou ele é programado para, ó, estão me medindo, eu tenho que ficar em um lugar. E ele fica. Da mesma forma que um personagem de videogame avança no mapa e o mapa pensa, tenho que carregar e carrega. Então, existem vários pontos nebulosos da quântica em relação a isso, como a teoria de Boson e Higgs, como a teoria da matéria escura, como a teoria dos buracos negros. Com certeza, quem tiver interesse, procure mais, e quem sabe a gente possa fazer algum outro podcast sobre realidades simuladas e física quântica, porque eu creio que são pontos que se conectam. Eu acho que todo um novo podcast, né? Porque a questão da física quântica, além de ser geralmente mal entendida, né, ela é gigantesca. Fez a experiência da dupla fenda, né, que é isso. O fato de que elétrons passam por dois buraquinhos, vamos dizer assim, né, não como bolinhas, mas como ondas. Basicamente essa é a grande sacada da experiência da dupla fenda. Em relação ao gato de Schrödinger, é muito engraçado porque o Schrödinger criou um experimento mental, não é um experimento concreto, né, para ridicularizar a interpretação da escola de Copenhagen. E é dominante porque é a que permite os maiores avanços da física quântica, né? A física quântica é aquela relativa a fenômenos no ambiente muito pequeno, subatômico, né? Então, a mecânica quântica, ela trabalha com a ideia de que uma realidade pré-definida nos detalhes, além de certo grau, as coisas são indeterminadas e tem um comportamento estatístico, não porque nós não tenhamos informação detalhada sobre a população real, amostra, mas porque há um certo grau de indeterminação. Acho que isso exige uma explicação um pouco mais detalhada. Então, eu acho que esse ponto a gente pode abordar em outro podcast até, mas com certeza é algo bom para a gente se embasar agora nessas teorias. Então, a ideia de que nós estamos numa simulação, ela ganha peso se desconfiar que a interpretação da escola de Copenhague, que assume a indeterminação como uma característica essencial do nosso universo, pode ser um efeito de nós estarmos dentro de uma simulação. Não sei se ficou claro isso, mas o problema é esse. Planck, as unidades de Planck, podem mostrar o grau de precisão da simulação na qual nós vivemos. Essa é a questão mais interessante e mais engraçada também, relativa a isso. Eu ainda acho que, embora isso seja, de certa maneira, a maneira mais econômica de explicar, porque é mais barato simular todo o nosso universo do que criar todo o nosso universo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que para nós parece todo o nosso universo pode ser uma forma barata de simular um universo para uma outra civilização muito mais avançada. A questão para mim aí não é isso, não é nada disso. O interessante para mim não é o aspecto físico ou de simulação em questão. O interessante para mim disso é quantas outras dimensões de consciência podem existir para além do que nós podemos imaginar. Então a gente pode ficar pensando, é a célula procarionte que tem uma membrana celular e um código genético disperso e uns rudimentos de organelas celulares. Outro patamar é a célula eucarionte, que tem várias organelas, inclusive as mitocôndrias, que poderiam ser entendidas como outras células no patamar procarionte. Outra situação é a organização, digamos assim, epigenética de um ser que tem várias células, um ser multicelular. Outro patamar é uma sociedade de seres desse tipo, um organismo eusocial, como por exemplo uma colmeia, e assim por diante. Nós podemos imaginar ou conceber ou verificar diversos patamares de organização e a própria ideia de civilização, a própria ideia de indivíduo. Então aqui nós somos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 podcast, né? Nós formamos um organismo, de certa maneira, que se comunica com vários outros. Pode ser que nós façamos parte da civilização ocidental, que entra em conexão com, sei lá, com o islamismo, né? E que produz, daqui a algum tempo, a consciência global. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. A emergência de um patamar não exclui os anteriores. A questão é, qual é o nosso papel possível civilização tipo 3? É algo a se pensar, mas eu só queria encaminhar para as considerações finais, porque o programa está ficando realmente bem longo. Beleza. Alguém tem mais alguma coisa ou alguém se identifica mais com algum tipo de possibilidade do paradoxo? Eu acredito na questão da gente ser as formigas mesmo, que as outras civilizações não dão muita atenção para nós, né? Porque nós já surgiríamos sendo como é a primeira. As incursões nossas já resultariam em uma civilização notável. Eu não sei. De qualquer forma, essa questão de nós vivemos em uma simulação ou não, eu acredito que a discussão independe, talvez, desse fator, né? Nós temos o nosso universo para explorar, para conhecer, enfim. Bom, para finalizar minha participação aqui, eu queria sugerir, então, uns vídeos complementares do que a gente falou. Para o pessoal que teve interesse sobre se a gente vive numa simulação ou não, o canal Nerdologia, o Nerdologia 126, com o título Vivemos na Matrix, fala sobre o assunto. Sobre os tipos de civilização, no canal Big Think, tem o físico Michio Kaku. O título do vídeo é Will Mankind Destroy Itself? Ele fala sobre os tipos de civilização e sobre o filtro da gente passar da civilização 1 para as posteriores. Eu vi uns comentários no nosso canal do YouTube agora, o pessoal falando que se a gente vive numa simulação, seria muito mais trágico do que redescobrir a roda, né? Então, sobreviver numa simulação, tem um vídeo muito interessante sobre se a gente é pré-programado ou não, que é da Casa do Saber, chama A Ilusão do Livre-Arbítrio, é da neurocientista Cláudia Feitosa Santana. E eu comentei sobre os aspectos culturais do porquê a gente possivelmente não passaria do grau 1 de civilização. Tem o psicólogo Jonathan Haidt, o vídeo dele chama Can a Divided America Heal? Também fala sobre a questão do globalismo e do nacionalismo, que eu acho que, como humanos, a gente tem que começar a se identificar como uma entidade só, se a gente quiser alcançar esse grau 1 de civilização. Então, por aqui eu encerro a minha fala. O que eu digo é que eu não tenho uma solução sobre o assunto, né? Nós temos elencadas diversas possibilidades, né? Como se daria, né? A questão de uma resposta, de fato, para o paradoxo de Fermi, né? O paradoxo de Fermi, basicamente, né? Eu acho que a gente não conceituou aqui, mas... basicamente é que existe muita possibilidade, né, de haver uma vida lá fora, para além da nossa, mas porque a gente ainda não encontrou nela, né? Como o Fermi fez a pergunta, né, onde é que está todo mundo? O Eduardo falou aqui do vídeo do Nerdologia, né, lá eles desmistificam, né, eles falam que não é um paradoxo e nem é de Fermi, né? Mas enfim, depois vocês confiram lá. Minha indicação final é a indicação, a primeira que eu fiz aqui, do vídeo que eu fiz aqui no YouTube, para divulgar também esse podcast, esse episódio 4 do Fundação que a gente está fazendo. Então vocês, eu acho que depois os outros coloca aí na descrição, depois vocês dão uma conferida então para ver o que eu abordei lá, porque eu falei um pouco também da história da astronomia, né, e como as coisas se revolucionam, né, com o passar do tempo, e cada vez mais a gente vai ficando pasmo, né, com a possibilidade, como a gente pôde se enganar por 1.500 anos, né, como a gente agora, né, 500, 600 anos depois, e a gente ainda talvez se engane mesmo descobrindo uma outra coisa muito além do nosso próprio tempo atualmente. Mas o que eu digo é que é um campo muito fértil para a própria filosofia, e é por isso que eu gosto de falar sobre isso, porque eu não sou cientista, né, eu não curso nada, não sou das biológicas nem nada do tipo. Eu sou de humanas mesmo, né? Assim como o Regis, né? Eu também danço, não sei se o Regis sabe, o Regis faz... sei que tipo de dança tu faz, Regis. Mas eu faço dança de rua, né? E então a gente tem esse lado aí bastante tribal, digamos assim, porque a dança é um pouco de tribo também, né? A gente se une lá, enfim, outro papo. Mas, sim, eu gosto do assunto porque ele é muito fértil para todos os tipos de questões, principalmente questões morais. Se o Lucas lá no começo comentou, né, nos comentários no YouTube, que nosso grande filtro pode ser o próprio Donald Trump, é porque, de fato, as possibilidades da gente ir além enquanto uma civilização, encontrar vida lá fora, elas dependem também de coisas bastante minúsculas, uma versão cosmológica de entendimento das coisas. A Terra é só a Terra, é um planetinha num único sistema solar, no caso, que numa única galáxia de 100 bilhões de galáxias, num universo desconhecido que se supõe estar expandido ou não. E como a gente ousa, sabe? É como a gente ousa acreditar que somos especiais. É isso que eu fico, sabe, até um pouco indignado, porque é isso que faz o nosso lado tribal reacender com chamas e fazer a gente criar todos os tipos de conflitos no aqui e agora e adiantar, né, esse grande filtro, né? Que como fala o Atila, fala na Nerdologia, qualquer outra possibilidade é muito melhor do que um grande filtro que talvez possa nos exterminar, né? Então essa é a minha consideração final. E eu acho que, já vou adiantando, né, vocês fiquem ligados para o próximo assunto que a gente vai falar sobre outras questões. Beleza, eu acredito que seja isso. Obrigado pela participação de todas as pessoas. Esse, de fato, foi a nossa transmissão que teve mais comentários, ainda está tendo comentários. Eu indico para todas as pessoas que participaram, viram, curtiram e comentaram que se inscrevam no nosso canal e também nos acompanhem nas nossas redes sociais. Tem ali no nosso Facebook, que lá a gente vai postar de duas em duas semanas, a gente tem próximos hangouts, e lá vocês vão ficar mais atualizados também do que a gente pretende. Muito já se comentou se a gente pretende ter um grupo ou não, isso é algo que a gente vai com certeza relevar, mas a gente fica muito feliz com a participação de vocês, e a gente espera contar também no próximo com tanto público quanto isso. Em relação ao Fênix, a minha teoria assim, mais plausível para mim é realmente da simulação, e eu fico feliz que seja isso. Porque é melhor não encarar o que está aí pela frente, e é melhor encarar quando a gente já for uma espécie bem mais avançada. Mas, enfim, obrigado pela participação de todo mundo, e nos acompanhem lá, e aguardem aos próximos. Valeu a todos. Boa noite, até mais. Falou. Boa noite, obrigado pela audiência. Falou, galera! Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by?